4-0, homem, foi na Troa 090. Abaixando 4-0, Troa 090, fechado pela região norte. Salve Salvador, boa tarde, meu bilhete 6721, livro 28. 082, autorizado a descida nível 150, chegada a cara autorizada. 612, sendo que vai aguardar uma aeronave da Azul, está taxiando para o ponto de espera da 28. Está visual com Azul? Visual com Azul. Juliette para o portão 612, aguardando a Azul. Vai pensar de 2. Afirmativo. O 935 não é mesmo? Pois, Gil. Apenas exercício a redução para 2509-35 não é mesmo. Está reautorizado para descida a nível 160. Está presente, responda a questão, por hoje em dia. Objeto 6741, no decolou os 44, chama agora o controle Salvador na frequência 11935, uma boa tarde. 1935, 6741, obrigado. Salvador, objeto 6741, boa tarde, cruza 1400. Web 6741, mantendo pro até 3000, após curva esquerda direto roda, ascensão 340, contato, rodar na decolagem. Mantém pro até 3000, depois esquerda gole, 6741. Eu poderia confirmar após gole, a gente voa cara as velas para interceptar o Operisk 50 ou alguma outra posição? Após gole, voa o Val. Voa gole e Val, aguardando posteriormente para os do centro de Recife, ok? É a instrução no meio, tá? Gole, volta, curvando à esquerda, fim de essa formação, positivo? Copiado. Delta, toque código para 51, 17, Oscar Papa Delta. Colar da cabeceira 28, vento 250 graus, a intensidade 1 dúzia nós, azul 4061. Enviarai decolar 250 com a dúzia 4061. Chegada Cari, aguardando a prova de no meio da Recanhamos 401, prosseguindo com proa 090, o altímetro 1013, a sua identificação. Reporte ideal de descida, Blatelma 401, permanece vigilante. Positivo, autorizado, descida pelo centro até o 090, o 401. Contra Salvador, muito boa tarde, azul 4082, informação Tango. Esse mantém o 050, Abaetelma 401. Para o 050, Baeté. Azul 4082, boa tarde, a sua identificação, prossiga para 3.000 pés, 1013 o ajuste, permanece vigilância. Ok, vigilância, 3.000 pés autorizado, 1013, pode manter velocidade? Afirmativo, número 1, velocidade a critério, direto Cari da presente, o 4082. Ok, pro de Cari, número 1 na aproximação, 4082. Vai até 1234. Vai, Bijete 6741, chame agora Recife, 1288, alterno 3325. 1288, 1335, 6741. 249, chame controle em 11935, boa tarde. Vaza ITC, muito boa tarde. Tarde, decola, mantendo o eixo até 3.000 pés, após esquerda direto gole. Vigilância, 4.000. Chegue no eixo até 3.000 direto gole, obrigado. Controle Salvador, uma boa tarde, 3566, informação Tango. 3566, boa tarde, prossiga direto Cari, acionando a identificação, desça ao 040, altímetro 1013, permanece vigilância. 040 com 1013, 3566, identificou. Seguindo direto Cari. Na proa de Cari. Agora com o Brasil, 2425, secundário 265, em Foz, Salvador, bom voo. 330, controle Salvador, possível. permaneça nessa proa mais 10 milhas, para 2209 após o Boijona. Está reautorizado para descida ao nível 1 no 7924. Abaetel no 401 no controle. A sua escuta prossiga. Sim, é a proa que mantém. FM? FM é a proa que está mantendo. 090, senhor. Posição e deriva, voo e proa 100, o Abaetel no 401. 100, Abaetel no 401, descendo para o 050. Mantenha nível 340, vai ver a 741, após Goza aí. Chame 1288, alternando 3325, passageiro 2230. 372, boa tarde, excelente identificação. Esse avião chega da CARI para o 0620, altímetro 1013, permanece vigilância. Vigilância via 060, vou no 721, ciente da informação uniforme para Fortaleza. Aguarde, aguarde a noção, altímetro é 1-0 ou no 3-6721. Ok, no 0 no 3, poderia confirmar a subida, senhor? Confirmo, é Momo Transição Frote. O senhor vai decolar da 28 com Momo Frote. Momo Frote da 28, obrigado. É 8001 autorizado para Recife, nível de voo 330 pela rota Peruísque 50. Decola da pista 28. Mantenha a proa até 2.000 pés após curva à direita, saída Aron, transição Melim. Controle 119.35, torre 1186, acione 5122. Conferência Slide, me escuta até 2.500, que usa o PXA. Controle Salvador, boa tarde, voo 1924, informação Tango. 1924, boa tarde, acione a identificação. Prossiga via chegada CARI, desça ao 070, altímetro 1013, permanece vigilância. Certo, via chegada CARI, via 070, voo 1924. no Chame Centro Recife, 1288, alterna 13325. 883325, bom dia. Salvador 401, reautorizado 3.000 pés com 1013. 3.000 com 1013, apartão no 401. 320 será. Obrigado. Controle Salvador, papapá, Lima Juliette Romeu. Lima Juliette Romeu, boa tarde, sendo identificação. Prossiga via chegada CARI, desça ao 080. O altímetro 1013 permanece vigilância. Vigilância, desce ao 080 com 1013. Rádio, como está no centro, para 210 agora, o gol 1924, é o número 5. 7, 2, 1, 0, 1, 9, 2, 4. 3372, informo que seguirá o tráfego da companhia agora a 11 horas, 7 milhas, passando 7.700 pés, ok? 3372. Em redução 210 nós, está 3372. Ok, 210-3372. Gol no 924, reduzindo para 200. Criado no 924. Controle, abaixo poderá efetuar desvia direita. Quantas milhas e qual seria a proa? Autorizado o táxi via Juliette Alfa e Golf no ponto de espera 118 decimal 6. Juliette Alfa Golf 18.6, 8.6. O Webjet 6721, autorizado Salvador Fortaleza, nível de voo 310, pela rota Pêndulo 19, decola da pista 28. Após a decolagem, mantém proa até 2.000 pés, após curva à direita, saída Momo, transição Frote. Controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione o código 5122. Autorizado Fortaleza, nível 310, decola de 28, mantém proa até 2000, depois curva à direita, saída é a Momo Frote, upper Zulu 19, controle 119.35, torre 118.6 e transponde 5122, web 6721. Webjet 6721, corrija o transponder, é 5130, 5130 do transponder, chame para acionamento. 5130 no transponder, chamará para acionamento, web 6721. Correto, TAM 3173, copia. Copia, prefeito. TAM 3173, autorizado Salvador Guarulhos. Nível de voo 320, pela rota Peruísque 50. Decola da pista 28, mantém a proa até 2000 pés, após curva esquerda, saída Gole, Eval, Gonza. Controle Salvador em 1119, decimal 35, torre 1186, acione 5135. Cuidado Guarulhos, nível 320, decola da 28, mantendo 2000, depois no perfil da Gole, Gonza, 19.35, controle 186, torre 5135. O transponder está 3173, nível 320, conforme a de voo. Correto, chame para acionar 3173. Chama até 3173. Após o 280, reduzo para 2501. 4082, boa tarde. 2 milhas do externo, baixar a visual. Sente, o vento 240 graus, 1 a 12 nós. Tem pouso autorizado, cabeceira 28, o azul 4082. Os últimos 90 metros estão fechados, 4082. Sente, livre pouso, cabeceira 28, 4082. 1924, reautorizado 0620. 060, com 1924. Solta 3166, poder confirmar após Gonza, vai direto Eudes, porque essa saída pela Polícia 50 seria da Eudinâmica. É, como o senhor vai decolar da pista 28, vai ser utilizada essa saída mesmo, e após Gonza, é Eudes. Senhor, obrigado. Gonza, Eudes. Salvador, no 754, informação uniforme, boa tarde. Boa tarde, aguarde Recife, altimetria 1013, no 754. Aguardando, no 754. Para o curso localizador, esquerda, proa 330, reposta estabilizada. Esquerda 330, reposta estabilizada, 3566. Boa tarde, uma chuva bem. Salvador, boa tarde, algum no 328? 328, boa, adiciona a identificação, prossiga na chegada CARI e desça ao 080, permanece vigilância. CARI para o 080, o voo no 697, condições de reduzir para 210 nós? Reduzindo 2109. 3372, reautorizado 2000 pés com 1013 no ajuste. 2000 pés, 1013, 7372. Ok, autorizado então o 190 para Aracaju e a Golf 677. Decola 28, 2000 pés, mantém a proa após Aron Merim. O 965 é o controle, 186 o gol é a torre e 5131 transponder, o gol 1806. É, a sua saída é Aron Melim. Aron Melim, reporte para acionamento no 806. Aron Melim, reporte acionamento, 806, obrigado. Gol no 754, cópia. Copinha 754. Gol no 754, autorizado Salvador Recife, nível de voo 390 pela rota Peruísque 58. Decola da pista 28, mantém a proa até 2000 pés. Após curva direita, saída Aron, transição Melim. Frequência do controle 119, decimal 35, torre 1186, acione 5132. 390, vai por 58. Decola 28, mantém a proa até 2000. No perfil da Aron Melim. Curva na direita, 1935, 186, 5132. Vai chamar para o pushback, somente nossa ponte é 8. Correto, no 714. 566. 566 completa, chamando torre 7186. 186, boa. Ok, decolar imediato, então ali prepare-se para decolagem imediata. Aeronáutico pousou, vou livrar na última aqui esquerda, ali preparando-se para decolagem imediata, 8001. 8001. 320, reporte estabilizado. 320, reporte parece estabilizado, 3332. Juliette Romeu, vetor radar para sequenciamento, direita proa 0, 075, o Lima Juliette Romeu. O limite é a radial 130 do VR Salvador. 082, Libro. Azul 4082, autorizado Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, obrigado. Tendo decolagem 8001. Foi Salvador, boa tarde, 3566, estabilizado, visual 428, baixado e travado. Gente, continue na aproximação, pista 28, 240 graus, 10 nós, tá 3566. A sua escuta, 66. Obrigado, frequência livre, o Alfa Vitor Juliette, reporte no regresso. Botará para o regresso, Júlia. Tá ligado, tá chamando torre 118-6, tá 3372. 86, tá 3372. Controle, Lima Juliette Romeu, batiu 070. É autorizado 0620, Lima Juliette Romeu. 0620, Lima Juliette Romeu. Vai plano 401, direita pro A 180, o limite é lock. Direita 180, limitado pelo lock, na 401. Antônio 3000. Siga para 2000, 10013, o ajuste. Para 2000, no copo não. Controle Salvador, gol no 600. Gol no 600, aguarde. O gol no 697. Retorno radar para sequenciamento, curve à esquerda, pro A 210. O limite é o curso localizador. 210, limitado pelo localizador, gol no 697. Passando 401 completa a direita pro 220, reporte estabilizado. Direita 220, abaixa. Para a torre Salvador. Zero, ação identificação, prossiga na chegada CARI, desça o 090, permanece vigilância. 090, chegada CARI, cor 600. E, por gentileza, entregue a mínima limpa, ok? 210 nós é ideal, 1600. Poxa, reduzi 210 nós, cor 600. Vocês têm o Zé 28 e são os últimos 90 metros, os últimos 90 metros da 28 fechado. Certo. 97 reautorizado 040. 040, gol no 97. Gol no 924, informa indicada. 200. Reduza para 1980 nós, gol no 924. Certo, 180 vai atingir 3000. Plano localizador, abaixa. Completa ILS Yankee chamando torre 186, Baitema 401. 186, grato, boa. Os 4, prossiga para 2000 pés, autorizado ILS Yankee, reporte localizador. Gente, para 2000, autorizado ILS, mano, dá 24. Salvador, 08001. 1000 pés. 1697, autorizado 3000 pés, nesta pro intercepto o curso do localizador. 3000, intercepto localizador nessa prova, 1697. Lima Juliette Romeu, esquerda proa 040, prossiga para o nível 040. Esquerda 040, descendo para o nível 040. Limite agora é o curso localizador, Lima Juliette Romeu. Com limite o curso localizador, Lima Juliette Romeu. O controle de Salvador, o T8001. 8001, na saída Arão, passa o 060. Vigilância. Pode pôr a Melinda presente? Tem guarda de coordenação com o centro Recife. Obrigado. 4061, traço para trás, sua para 3, 4, 0. Para pushback acionamento no 806, assim que uma aeronave da TAM parquear no 1, inicie no 3. Daí você vai coordenar e inicia após a TAM, o gol no 806 após o táxi. Correto. 32230. Prossiga agora na proa de CARI, acionando a identificação, desça uma centena. CARI, uma centena, passando 2230. Se fosse ajudar os senhores aí, a gente prosseguia proa de faro e pousar uma 35 visual. E aguarde, autorização, 2230. Sede. É, ainda estamos com centro, só que está impossível o contato com aquele órgão. Mantenha a minha escuta. Prosseguir.